Salvador Boa é o 5556 na final, agora 7000. 5556. Avistado por autorizado pista 10, vento no 40 graus com 5 nós. Livre pouso 5556, vai repórter pista aqui, trem. Baixou e travou o 5556. Sim, sem nível pouso. Oi, bom dia, Papatango Lima, Quilo Zulu, tá visual com o capo. É Lima, Quilo Zulu, reporte tirando base Brahma 7, parte travada. Vento no 50 graus com 4 mais. Reporta nada na base, com 3 secados, Lima, Quilo Zulu. Gerando base, baixo e travou, Lima, Quilo Zulu. Sete, Lima, Quilo Zulu, pouso autorizado, pista no 7. Livre pouso no 7, Lima, Quilo Zulu. E 556, solo aos 15. Libera direita, ataque civil Alfa, Juliette, portão 8. Vai liberar a esquerda Alfa, Juliette, portão 8. Entre Clus do Sol aos 8, estacionar a frequência livre, boa noite. Alô, Salvador, me comunicou o 35557, confirmação ativa. Por gentileza, eu queria a saída prevista para a sua vida. 557 para Campinas. Por gentileza, eu poderia confirmar o nível e a rota? Ok, o nível 380, primeira aerovia, upper do voo 10. Upper Zulu 10, a provável subida para Campinas seria da El Leda Motiva. Só por gentileza me confirme o nível 37. O nível 380 para Campinas, infelizmente. 38 então da El Leda Motiva, senhor. Confirme, o senhor tem plano para agora? Negativo, senhor. Ainda o fiscal de fora vai demorar um pouquinho. 0320 só, você sabia a feira precisa. Sem problema, aqui. Obrigado. 192 para estacionamento 0224. Portão 4 aprovado, senhor. Chame para o táxi 1192. Torre Salvador, bom dia, tá 3520 ILS. Tá 3520, tráfego estado, ajuste no 0 no 5, cheque 30. Ainda tá em cima, assim que descer eu informo. Hotel 3520, chame quando o trem embaixo travado para autorização de pouso, VF em Salvador de 140 graus 049. Chama com baixo travado, 3520. Passa assim para baixar o travado, tá? 3520. 3520, pouso autorizado, pistão no 0, vento agora 140 graus, 05 nós, 3520. Autorizado na 10-3520. Torre Gol 1192 para o táxi com 56 a bordo, 3,5 pela meta no Salvador. Copiado, senhor autorizado, via direita, deu ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 5. Chame pronto para o decolagem, ponto de espera, pista no 0, Gol 1192. Este é o ponto de espera da 190, Gol 1192. Tango 1192, Santo Ponte, para todos. O 1192, ali mantém o Bristol 0. Ali mantém o 1192. Três cinco dois zero no solo 50, libera a pista próxima à interseção à direita, táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 04 nesta frequência, TAN 3520. Ok, Alfa e Juliette para 04, TAN 3520. Voo 1192, por gentileza me confirme, 056 a bordo? Só um minutinho. Estimativo, 056. Gente, obrigado. Nuno 92, autorizado a decolar, pista no zero, vento de 160 graus com 0,5 nós. Decolar com 1,92. Uno 192, decolado ao 52, chama agora o controle Salvador, frequência 1119.8, tem um bom voo. 198, grato.